Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vidayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Na sequência então do estudo do Yoga Sutra de Patanjali, faremos hoje o estudo do último capítulo, do último pada chamado Kaivalya Pada. Kaivalya significa a liberação, o desvincular-se de toda identificação grosseira, densa e também da identificação sutil. Algumas observações importantes a este capítulo podemos encontrar também como referência ao que Iyengar escreve no seu livro Light on the Yoga Sutras of Patanjali, uma edição inglesa. Ele coloca de maneira muito clara que os três capítulos anteriores eles preparam para esse estágio final da liberação em Kaivalya. O primeiro capítulo pode ser entendido, o Sadhana, aliás, o Samadhi Pada, como o capítulo onde vai se tratar mais do aspecto do sistema de Bhakti, devidamente ao fato do Ishvara Pranidhanava. E esse primeiro capítulo, Samadhi Pada, tem uma abordagem mais da prática interna, os aspectos internos do yoga. No segundo capítulo, Sadhana Pada, vai abordar mais o conhecimento a respeito da ciência ou do sistema de karma yoga, né? Está relacionado mais à questão física, à prática externa do yoga, onde nós vamos ter ali como uma ênfase maior justamente a questão prática, né? A questão mais teórica da prática do yoga. Enquanto que no primeiro tem-se o objetivo, né? O próprio samadhi é o objetivo. E o bhakti, o sistema de bhakti, é o meio de se alcançar esse objetivo. Como praticar isto? Sadhana Pada, segundo capítulo, então, vai colocar como se praticar o processo visando samadhi pada. Depois, então, entra o terceiro capítulo que nós vimos no último estudo, onde se aborda o conhecimento do yoga, né? Ou seja, aborda-se o sistema de Gyana Yoga, onde o foco vai ser justamente os benefícios, os resultados que esta prática oferece, né? Então, já é uma ideia de integração, onde aparece o conceito de integração, de samyama exposto. Dessa forma, nós temos então esses três primeiros capítulos unidos, né, de uma certa forma, visando uma integração. Importante notar que o primeiro capítulo, Samadhi Pada, abordando o sistema de Bhakti, né, nessa correlação que a Iyengar faz, entende-se que o início do yoga é justamente voltado à questão devocional, à questão da rendição a Deus, ou seja, à questão espiritual, até mesmo pelo fato de ser uma prática interior, né? A questão toda do samadhi, da introspecção, mostrando a relação toda que existe da mente, dos funcionamentos mais sutis que ocorrem dentro do próprio ser no processo de yoga, ou seja, um aspecto mais de definições, de exposições do funcionamento mental, né? E tendo isso tudo direcionado a essa busca do autoconhecimento, essa busca da realização interior do ser. Já então no terceiro, aliás, no quarto pada, esse último capítulo que nós vamos estudar, vai se abordar esse desapego, esse desprendimento. Então podemos entender que dentro da ideia que é aplicada também no Bhagavad Gita, de que yoga depende de duas bases, né? De abhyasa e vairagya, ou seja, de prática constante, vairagya, desapego, entendemos então que os três padas iniciais, Samadhi, Sadhana e Vibhuti Pada, do Yoga Sutra, estão tratando sobre abhyasa, mostrando também teoricamente a necessidade desse desapego. E então, no último capítulo, no Kaivalya Pada, vamos ter Vairagya, a renúncia, o desapego, o desprendimento, né? No sentido de que é necessário uma compreensão, diríamos, mais fundamentada na filosofia, né? Sempre temos este ponto de vista, essa abordagem de um prisma um pouco mais ontológico, porque essa é realmente a finalidade do yoga. Então, é um aspecto mais voltado à transcendência, voltado à espiritualidade. É um capítulo mais curto, então são 34 sutras, e também não é um capítulo tão simples. Porém, nós vamos aqui nos guiar, né, pela tradução do Yoga Sutra de Patanjali, uma abordagem prática, traduzida aqui pelo Gustavo Dauster, um livro das aulas dadas por Howard Resnick, né, Hridayananda Goswami, onde conseguiremos, também com o auxílio do Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, esclarecer um pouco mais este último pada. Então, quarta parte, Kaivalya Pada, 4.1. Jaman Usadi Matra Tapa Samadhi Ja Siddhayaha. Os poderes da perfeição podem ser obtidos através do nascimento, ervas, austeridades e pura meditação. Também observamos, né, que nesse último capítulo vai se estabelecer uma transição. Principalmente no capítulo 3, como nós falamos, há esta proposta do que o yoga oferece como resultados para um yogi que está ainda, diríamos, identificado com os resultados místicos propostos ou oferecidos pela prática do yoga místico. Porém, no quarto capítulo nós vamos entender que a renúncia é necessária, inclusive, principalmente, destes resultados sutis, desses resultados místicos que o yoga oferece, no sentido de que esses resultados não são, a priori, a meta última do processo de yoga. Como nós falamos também, fica muito claro, então, que essas três partes iniciais é uma parte de conhecimento, é uma parte de prática, é uma parte de auto-absorção, de autoconhecimento, e que todo o conteúdo que não seja real, não seja pleno, ou seja, intrínseco ao próprio ser, deve ser renunciado. Então, esses poderes místicos apresentados, ou todas as variantes de resultados ainda materiais aparecidos ou apresentados no capítulo 3, quando entram em Kaivalya Pada, também são, de certa forma, estabelecidos como objetos de desprendimento, de desidentificação. Então aqui se diz que os poderes de perfeição podem ser obtidos através do nascimento, de ervas, austeridades e pura meditação. Nascimento, nós vemos que no Bhagavad Gita se fala da ideia de que um yogi malogrado ele vai adquirir um nascimento numa família que possa facilitar o seu processo numa próxima vida, caso ele não tenha alcançado a meta realizada na vida atual. A questão de ervas e de austeridade está muito ligada ainda à questão toda do processo místico do yoga, né, do Ashtanga, ou até mesmo do Karma Yoga, né, em termos de austeridade, de tapas, como nós já falamos também. E pura meditação, já entramos num aspecto de Samadhi, ou seja, Samadhi, o aspecto de Bhakti, né? A pura meditação seria o processo ligado ao sistema de Bhakti Yoga. Então, são meios de se alcançar esta perfeição, o Siddhayaha. 4.2. Jati antara parinama prakriti apurat. A transformação para outra espécie acontece pela abundância de uma natureza em particular. 4.3. Nimittana prayojakan prakritinan varana bhedas Tuttata kshetrikavat. A causa instrumental não faz com que isso aconteça, mas sim as diferentes divisões de escolhas de natureza, assim como faz um fazendeiro. Bem, é um pouco metafórico esses dois sutras, mas a ideia que nós podemos compreender disto é que há um direcionamento que é apresentado no Bhagavad Gita como o direcionamento para o seu propósito real, Atmavan, né? A ideia de que existe um princípio, existe uma prioridade, existe um propósito, existe uma natureza intrínseca que faz com que a alma busque pelo seu próprio bem, que busque por aquilo que é essencial a si mesma, né? No sentido de que há um direcionamento para a autorrealização. Isso é algo natural, isso é algo intrínseco ao próprio ser, à sua própria natureza constitucional. Então, estando nesse aspecto prático, o yogi ele vai adquirir também o que é apresentado no Bhagavad Gita como os princípios regulativos da liberdade. Ou seja, esse direcionar-se para dentro de si mesmo é o que propõe, é o que oferece, é o que se realiza da nossa verdadeira liberdade. Quando nós direcionamos o fluxo da nossa consciência, o nosso fluxo vital, a nossa própria energia de vida para a busca do autoconhecimento, ao invés de deixar com que essa energia seja direcionada para fora, se dispersando para objetos externos, transitórios e que não trazem um propósito real. Então, no sentido de voltar-se para dentro de si mesmo, desfazendo-se das questões que sejam não de natureza particular, ou seja, de um propósito secundário, de um propósito ainda físico do corpo, de um físico psicológico, de um físico material, né? Então, é nesse sentido que se trata. Que não os instrumentos, não os meios vão favorecer isso, mas quando se compreende qual é realmente o objetivo, qual é realmente a natureza intrínseca que há em mim, entende? Os instrumentos serão apenas meios, não serão o fim e nem serão a causa. A causa parte do próprio ser, a causa parte da própria entidade viva, do próprio estado constitucional do ser. Entende? Não é algo externo que vai nos motivar a essa busca. Podemos ser influenciados, podemos ser motivados por questões externas, mas o que vai realmente despertar para essa busca ou para essa necessidade de compreender o próprio eu parte de dentro do próprio eu. É algo que se manifesta, é algo que se expõe, né, de uma maneira natural. 4.4 Nirmana Chitani Asmita Matrat. Pensamentos são formados por uma medida de nossa individualidade. Então, nota-se que há uma questão individual presente na maneira como se observa o mundo, na maneira como se observa a nossa própria vida, na maneira como se observa a relação que há da nossa vida com o mundo, ou do nosso ser com a própria vida, no sentido de que não é algo a ser imitado, entende? Mas no sentido de que algo que deve ser vivido dentro da nossa própria experiência, e aí inclui a questão karma, por exemplo. Não adianta eu querer ser um santo, não adianta eu querer seguir ou imitar uma grande personalidade, uma grande alma, uma pessoa autorrealizada. Eu tenho que ser no que eu sou, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha condição kármica e dentro da relação sincera e devocional com Deus, espiritualizar, santificar, iluminar dentro das minhas condições, dentro das minhas características, dentro das minhas possibilidades. Isso é o que vai caracterizar realmente uma alma autorrealizada, e não alguém que se faz de alma autorrealizada, ou que se faz de um santo, ou que se faz de um mestre, né? Ou seja, a ideia é de que cada um é, dentro de si, plenamente único e individual. E essa individualidade, quando ela está completamente manifesta, é o que vai dar o sintoma de uma pessoa autorrealizada. Da mesma forma, os pensamentos, como está sendo falado aqui, nirmana, né? Os pensamentos, eles são completamente individuais. Não adianta você querer impor o seu pensamento a uma outra pessoa, impor o seu pensamento a uma sociedade ou a um grupo, né? Você tem padrões de relacionamento também, em termos de pensamento, forma de pensar, forma de agir. Então não deve ser imposto, mas deve ser vivido, e esse vivenciar servirá de exemplo para que outras pessoas passem a se guiar, se orientar, né, de uma maneira um pouco mais condizente com aquilo que você mesmo está colocando na sua vida. Isso é um papel muito importante para o instrutor de yoga. O instrutor de yoga, ele não pode apenas fingir, na verdade, não pode nem apenas, ele não deve fingir, ele deve ser autêntico no que ele é, no que ele faz, no que ele pensa, no que ele fala. E isso é que vai servir, então, como exemplo. E esse verso, esse sutra aqui, o 4.4, ele dá uma ideia breve sobre esse aspecto na vida prática de um instrutor de yoga. 4.5. Pravritti bedhe prayojakam chitam nekam anekashan. Um único pensamento pode produzir a diversidade de ações de muitos pensamentos. Ou seja, se direcionarmos, se focarmos num único pensamento, esse pensamento pode frutificar. Por isso, a atenção, por isso, o cultivo de bons pensamentos, o cultivo de boas práticas, o cultivo de bons convívios, uma boa alimentação, uma boa prática de yoga, uma boa leitura, um bom direcionamento, uma boa instrução. Tudo que possa trazer bons pensamentos, para que, se focarmos num desses pensamentos, os frutos sejam também transformadores, positivos. Por outro lado, temos que entender que focar um pensamento pode ser muito arriscado, se esse pensamento não for um pensamento positivo, não for um pensamento fundamentado em autoconhecimento ou fundamentado no conhecimento transcendental. Basta pensar assim no quanto de pensamentos, muitas vezes até inúteis, né, que nós ficamos nutrindo no dia a dia, né? E se você começa a colocar num painel, você vai ver o quanto de carga de inveja, de ira, de cobiça, de pensamentos grosseiros, densos, materiais, que não têm muita ligação com a nossa essência, foram feitos durante o nosso período de dia, ou período até mesmo de vidas, né? Então, na verdade, temos que estar sempre nesse auto-observar. Mesmo nesse quarto pada, ainda está se falando do mesmo objetivo, da mesma ideia de drista, ou seja, de observar-se, né? 4.6. Tatra dhyanam anashayam. Um pensamento nascido da meditação não deixa rastros de intenção subliminar. Então, olha só o nível de consciência agora que é colocado aqui. O pensamento que surge na meditação não é um pensamento trivial, não é um pensamento focado ou produzido a partir de elementos materiais. Então aqui já temos a ideia do samadhi, a ideia da integração do próprio ser sem nenhuma estrutura ou sem nenhuma semente externa. Nós estamos agora falando de pensamentos que vão se manifestar dentro de uma meditação no campo transcendente. Então, são pensamentos puros e que não vão deixar rastros, ou seja, samskaras. 4.7. Karma asukla akrishnan yoginastri vidhan itaresham. A ação do yogi não é preta nem branca. A ação dos demais pode ser preta, branca ou preta e branca. Na verdade, esses termos, esses nomes, né, que foram traduzidos como cores, estão ligados à neutralidade, né? Na verdade, é uma metáfora também da neutralidade que o yogi deve ter. Ele não deve ser partidário de ideologias ou partidário de preferências, né? No sentido de que todas essas questões são designações ainda externas, não é mesmo? Você ter aspectos que vão, em última análise, definir dualidades do mundo material, dualidades da mente. E o yoga ele deve estar sempre acima dessas dualidades, ter como foco não uma ideia dual, mas a ideia ou estar focado na fase ou na base que gera essas dualidades, ou seja, o ponto é sempre transcendente. Na transcendência não há essas dualidades, embora não haja uma unidade absoluta, mas sim uma base de igual diversidade, né? Uma unidade em que as individualidades são permanentes, são mantidas, são existentes. 4.8. Tathastad vipaka anugunam eva abhivyaktir avashanam. Cada tipo de ação gera um rastro de memória que corresponde ao fruto da ação. Aqui Patanjali começa a falar então sobre karma. Como que os nossos pensamentos podem gerar também frutos kármicos, resultados kármicos. Imagina uma pessoa que fica cultivando pensamentos negativos, ela vai ser engolida, né, por resultados negativos. A tendência toda a nos deixar, nos arrastar para baixo, para uma mentalidade negativa, para negativizarmos o mundo, as pessoas, as coisas, ou até a si mesmo, né, no sentido de autodepreciação. Né, são tendências que a mente tem e que temos que estar policiando este conteúdo mental que está sendo produzido. Importante também lembrar que no Bhagavad Gita se diz que dos sentidos, Krishna, Ishvara, é a mente. Ou seja, a mente ela não está de bobeira, ela não está aí por acaso. Ela tem uma finalidade, e a finalidade da mente é criar a condição mental meditativa. A função da mente é meditar no transcendente. 4.9. Jati desha kala vyavahitanam api anantaryam smriti samskarayo eka rupatvat. A uniformidade da memória e impressões subliminares sustenta sua continuidade, mesmo através das interrupções de nascimento, lugar e tempo. Então, samskaras, que seria de certa forma o conteúdo inconsciente, os registros que estão feitos na nossa consciência, assim como também o karma, eles podem gerar frutos ou serem frutos que durem outras vidas. Então, os frutos muitas vezes não se ramificam, não se germinam de imediato. Existem três tipos de karma: um que vai se manifestar de imediato, um que vai se manifestar num certo ou num intervalo determinado de tempo, e um que vai se manifestar num tempo mais longo, o que pode levar uma vida, né? Você então comete uma ação nessa vida e, consequentemente, pode ter o resultado dessa reação ou dessa ação como reação numa outra vida, né? Isso é o que ainda prende, ata o ser numa necessidade de reencarnação. Existe um bom livro de Ananda Kumaraswamy falando sobre a ideia, né, num pequeno capítulo apenas ele fala sobre a ideia da reencarnação e da ressurreição, né, duas ideias que se aparentemente mostram opostas, mas que na verdade ele diz que dentro da ideia da filosofia do yoga, a reencarnação ou aproximando essas duas ideias entre reencarnação e ressurreição, a salvação seria uma ideia geral que une essas duas. Então, as pessoas salvas são aquelas que se conhecem plenamente, Atmagyana, tem conhecimento do seu próprio ser plenamente, que é a proposta do yoga, levar a conhecer-se completamente. Sendo então uma pessoa que se autoconhece plenamente, ela se salva. Ela se salvando, ela não reencarna. ela, não reencarnando, é o mesmo que ressurgir no mundo espiritual. Então a reencarnação, ela ocorre para aqueles que não se conhecem plenamente, no sentido ou na visão aqui do yoga, né, dentro dessa interpretação reencarnacionista, que também é apresentado nesse Sutra 4.8. 4.9, Jati Deshakala Vyavahitaran Api Anantariyan Smriti Samskarayo Eva Rupatvat. Bom, esse aqui já foi lido, desculpe. 4.9, vamos para o 4.10. Tashannanaditvan cha achas achisho nityatvat. As impressões subliminares não têm começo, pois os desejos que as sustentam são eternos. Então, existe um aspecto eterno dentro do ser que faz com que ele se condicione. E esta causa é o desejo. Só que esse desejo original que acalenta a alma, né? Anadituam, ela não tem uma origem, ela não tem uma causa, ela é eterna. Porém, né, você. A proposta do yoga é transformar esse desejo. O desejo, como nós falamos há pouco, é de lançar essa energia, lançar a consciência para fora. E ao ser lançada para fora, ela se ancora na energia material, nos objetos dos sentidos, no apego material, no mundo transitório. Entende? Agora, esse desejo, quando ele é revertido para dentro de si, um desejo que vai se converter na sua própria essência, em compreender o próprio eu, um desejo puro, que em última análise é o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Isto é prema. Prema é o amor incondicional que a alma traz dentro de si. E esse amor ele quer se manifestar. Esse desejo de se manifestar é o que gera o desejo. E quando esse desejo é transposto à mente condicionada, ela vai direcionar esse desejo de uma maneira mundana, um desejo de apego, um desejo de posses, né? E então gera-se todo o condicionamento. A proposta do yoga é de transformar esses desejos, de reverter a finalidade, a função, reverter o direcionamento desse desejo, certo? Controlar o desejo que vai ser exposto ou transferido para fora, entende? E purificar o desejo interno, o desejo da própria alma, o interesse próprio, isso que nós falamos há pouco também de Atmavan, né? O interesse que está naturalmente intrínseco à alma. Esse desejo é então algo completamente apropriado para a nossa busca interior. 4.11 Retupala Ashraya Alambanai Sangrihitatvat eshanabhave tadabhava. Como as impressões subliminares são mantidas pela interdependência de causa e efeito, quando essa deixa de existir, a outra também deixa. Então, tentamos entender que essas impressões subliminares são características inconscientes que estão, de certa forma, condicionando, direcionando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar no mundo, né? Então, causa e efeito é o que alimenta, é o que mantém esse conteúdo inconsciente. Causa e efeito. Então, quando uma deixa de agir, deixa de existir, a outra também deixa. Ou seja, a polaridade, né? Esse oposto, essa dualidade. Que é o que nós vemos no Bhagavad Gita, a renúncia aos frutos da ação, naturalmente vai anular a própria ação. Essa é a ideia científica de ação na inação, que é um princípio fundamental na compreensão do yoga, no aspecto ainda de karma yoga. Certo? Então, o ponto aqui desse 4.11 é justamente o desapegar-se dos frutos. O desapegar-se do resultado da ação, agir pelo próprio dever, mas não desejar o fruto por ser este de domínio ou direcionado a um ser transcendente, ao absoluto. Essa é a ideia. 4.12. Atitta anagatam swarupato sti adva bedha dharmanam. O passado e o futuro existem em tudo porque as propriedades da natureza seguem um ritmo diferente. Quer dizer, dentro da natureza material, tudo tem um princípio, um meio e um fim. Dentro da sua composição, em termos de elementos, terra, fogo, ar, água, éter, eles são eternos. A natureza, Prakriti, os 24 elementos, esses são os elementos básicos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Porém, esses elementos são eternos. O que altera, o que muda, o que se transforma é a combinação desses elementos. E tal combinação é que vai dar forma, vai dar uma estrutura do mundo físico. Então, a física do mundo é transitória, mas os elementos, os componentes que estão constituindo essa estrutura física do mundo são eternos. Então, observe como que há uma diferença entre o que nós vemos, transitório, do que é realmente eterno nesse transitório, né? Os elementos. Então, por esse motivo, o passado e futuro está presente em tudo. Qualquer elemento, qualquer natureza, qualquer estrutura, qualquer forma presente, qualquer forma de vida nesse mundo, ela está marcada, quando considerado do ponto de vista externo, por uma passagem de passado e futuro, passado e futuro. E dentro de um passado e futuro vai ter um começo, meio e um fim. Porém, os elementos da matéria são eternos. Porém, a alma que está dentro de um corpo é eterna. 4.13 Te vyakta shukshma guna atmanaha. Tais propriedades da natureza, visíveis ou sutis, são a essência das coisas materiais. Então está aí. O ponto é o que é eterno dentro daquilo que é transitório. E ver esse eterno no transitório deve ser a visão desenvolvida pelo yogi no processo de yoga com conhecimento. Isso também é exposto no Bhagavad Gita, que os videntes da verdade conseguem discriminar entre o transitório e o eterno, considerando que o eterno é o real e o transitório é o ilusório. 4.14 Parinama ekatvat vastu tatvam. Uma coisa é real porque se mantém única através das transformações. Esse é o ponto que eu falei, não é? Ver que o transitório é ilusório e que o permanente, eterno, é o real. Agora, essa distinção é uma distinção já neste nível do quarto pada. Toda aquela discriminação que foi sendo feita, né, apresentada no primeiro samadhi, no primeiro pada, samadhi pada, qual é o objetivo? Rendição a Deus. Qual é a prática? É desenvolver essa discriminação, visando o quê? Um samyama. Para que finalidade? Chegar a este ponto em que você possa discriminar o eterno do transitório. Certo? Então é um nível de consciência já finalista, se aproximando já da realização plena, Kaivalya, a liberação. 4.15 Vastu samye citta beda tayor vibhakta pantaha. Apesar de um objeto permanecer o mesmo, a percepção dele difere porque as pessoas associam a ele diferentes pensamentos. Aí entra a questão objetiva do mundo físico, a questão de uma pluralidade de interpretações. Se duas pessoas estão numa mesma cidade, observando de pontos diferentes uma mesma torre, um mesmo edifício, a descrição que cada uma vai ter deste mesmo objeto serão diferentes. Mas se você colocar duas pessoas observando o pôr do sol, uma na China, outra na Califórnia, também serão pontos de vista diferentes. Mas o objeto é o mesmo. As circunstâncias, né, são as mesmas, mas o ambiente, o espaço, o tempo é outro. Então, o que vai definir esse campo físico, né, na qual o objeto permanece o mesmo, mas existem transformações observadas ou imaginadas ou pensadas se devem ao tempo e espaço, uma lógica limitada pela matéria, uma lógica na qual o mundo todo está agindo e na qual o yogi deve conseguir desenvolver meios para transcendê-la. Essa lógica tempo e espaço finitos. 4.16 Natyaikatitatantram vastutad apramanakam tad kim syat. Um objeto não situado em um pensamento não continua a existir? Quer dizer, nosso pensamento ainda é racional, nosso pensamento ainda é finito. Como pensar em algo que está além do racional, algo que está além do finito, ou seja, algo absoluto, infinito, eterno, né? Vamos ver. 4.17 Tad Uparagraha Apikshatva Chittasya Vastu Gyata Agnyatam. Algo é conhecido ou não ao pensamento de acordo com a maneira como o objeto colore o pensamento. Então, observe que o pensamento ele pode ganhar nuances de acordo com o óculos que colocamos. O objeto vai ser visto de acordo com a visão que temos. Essa visão é o conteúdo, né? O manancial, o conteúdo, o arcabouço de conhecimento que adquirimos. A teoria, o óculos, então, é o que nós constituímos como conhecimento. Que conhecimento nós temos sobre o objeto? Então, vai ser muito diferente de você pegar uma criança de 5 anos e colocá-la diante de uma obra, né? Sei lá, uma obra de Michelangelo. E colocar diante dessa obra um acadêmico, um estudioso, ou colocar diante dessa obra uma pessoa, um outro artista, né? Diferentes pessoas, diferentes condições individuais, dotadas de conteúdo de conhecimento, vão dar uma interpretação, vão entender aquela mesma estrutura objetiva de maneiras diferentes, né? Então, o conteúdo é que vai dar realmente a compreensão do objeto. Que conteúdo nós temos. Por isso, dentro do yoga, é a necessidade da compreensão filosófica, do estudo, né? Swadhyaya, do autoestudo, do estudo das escrituras, pois muitos conteúdos sutis que vão aparecer em nossas mentes ou na mente do aluno durante a sua prática deve ser entendido, deve ser interpretado, deve ser compreendido. E isso só pode ser através de um conhecimento fidedigno, através de um conhecimento autêntico. E esse conhecimento está no Bhagavad Gita, está no Srimad Bhagavatam, está sendo, de certa forma, exposto de maneira um pouco mais assim diluída no Yoga Sutra de Patanjali. Então, são obras de referências para nosso autoconhecimento e que depois pode ser aplicado ou levado para outras formas de escrituras, já mais, diríamos, religiosas. Dármicas, né? Como no caso de escrituras religiosas, escrituras de diferentes contextos, né? Religiosos, assim, ocidentais e mesmo orientais. Então, a ideia é justamente de que a observação externa vai depender do conteúdo que nós temos dentro de nós. E se esse conteúdo for profundo ou for completo, nós vamos conseguir entender o objeto não apenas na sua superfície, na sua aparência, mas sim na sua constituição também interior, na sua constituição eterna. O que tem de eterno nesse objeto externo que observo? Este é o ponto. 4.18. Sadā gyatasthitā vṛttayas tat prabhu puruṣasya aparinamitvat. Os processos mentais são sempre conhecidos pela pessoa que os conquistou. Porque a pessoa é imutável. Então, se está falando agora do ponto central do drishtva, de observar a si mesmo, até chegar ao ponto de se entender como uma pessoa, se entender como uma individualidade. Então, os processos mentais são sempre conhecidos porque eles são, de certa forma, iguais. Sentir, pensar, desejar, são características que a mente tem em qualquer indivíduo. Então, se você compreende a sua mente, compreende o seu processo mental, você fica mais apto a compreender o processo mental do aluno e facilitar, ajudar, auxiliá-lo, né, nessa sua empreitada de autoconhecimento. Por quê? O eu é imutável e o eu do outro ser também é imutável. Mas a percepção que cada um vai ter dessa imutabilidade, desse eterno que é o seu próprio eu, difere. Certo? Agora, o professor Diogo, o instrutor, ele deve ter esse conhecimento sobre si mesmo, essa segurança, esse aterramento na sua essência, na sua existência essencial, ontológica, constitucional. Isso é que vai diferenciar a sua qualidade, a sua prática, a sua condução. Certo? 4.19. Natatsva abhasandrishyatva. A mente mundana não se ilumina, pois é um objeto de percepção mundana. Olha só. A mente mundana. Que mente mundana é essa? A mente que está realmente voltada às suas funções apenas físicas, funções externas. Entende? Então, o aparato que ela vai ter para se compreender, para se observar, também são constituídos de elementos externos, de constituintes transitórios. E que não vai ter um abarcamento maior sobre a sua real constituição. Certo? É como você querer analisar o Sol aqui do planeta Terra, né? Você vai ter apenas suposições do que é o Sol. Certo? Você vai ter apenas uma resposta dentro dos limites que temos de instrumental para compreender o Sol. Agora, compreender verdadeiramente o Sol, nós temos que ir para o Sol, viver dentro do Sol, passar uma temporada ali, umas férias, né? Assim como você vai para a Europa para aprender uma língua europeia, você vai para o Sol para aprender realmente o que é o Sol. Então, são condições bem diferentes, não é? Mas é esta a ideia. Compreender o próprio eu não é através de uma mente mundana, não é através de conteúdos ou de instrumental externo, mas sim de conhecimento transcendente. 4.20. Ekasamye cha ubhaya anavadaranam. Não existe simultânea compreensão de ambos. Ou seja, o que é externo e o que é interno. Se você tem uma compreensão apenas externa, você não vai compreender o interno. Porém, se você compreende já a sua natureza interior, você vai compreender a sua relação ou a sua natureza exterior. 4.21. Chitta antara drishe buddhi buddher atiprasanga smriti samskara cha. Se um pensamento fosse o objeto de outro pensamento, existiria uma complexidade injustificável de um estado mental a outro, bem como confusão de memória. Então, de certa forma, existe uma linha tênue, um fio do cordão que une esses pensamentos, mas muitas vezes o conteúdo que dá a forma, o que dá a coloração de cada pensamento, ou seja, o teor dos pensamentos, eles mudam, assim como um vapor. Você identifica que é um vapor, você identifica que é um elemento, porém, a forma desse elemento, a forma do vapor, ela se altera. Então, se não tivermos uma clareza, né, do que é a essência, o que é o conteúdo do pensamento, vamos identificar todo o pensamento como sendo igual, unitário, né? E aí você não consegue ter uma diferenciação, uma eliminação de um conteúdo que não é o conteúdo pertinente, o conteúdo adequado ao pensamento. Aqui no significado, Vridhananda Goswami coloca que, entrando mais a fundo na psicologia do yoga, Patanjali explica que um pensamento não é o objeto a ser analisado. O pensamento se detém sempre em um objeto, nunca em si mesmo. Ele não é autorreflexivo. Então, não é através do pensamento que vamos chegar à compreensão do eu, certo? Mas compreendendo o pensamento como um processo, que o fim é em si mesmo. Entende? O pensamento é fruto, o pensamento ainda é produto, ele não é a causa. A partir do pensamento, as causas serão mundanas, serão materiais, serão de condicionamento, de aprisionamento. Certo? Agora, se você entende a causa do pensamento, e não o que o pensamento causa, você vai entender a finalidade, vai entender o objetivo do pensamento. É aquela ideia do desejo, né? O desejo original, o pensamento original. Qual é a origem do pensamento? A finalidade do pensamento, direcioná-lo à meditação. 4.22. Chitte apratishan kamayas tad akara apato swabuddhi samvedanam. Quando a consciência está pura e assume sua própria forma, existe a percepção da inteligência. Então, aqui já começa a descrever um pouco mais o processo já de desprendimento dos condicionamentos sutis da consciência. 4.23. Drast drishya aparaktam Chitan Sarva Artam. Tingido pelo observador e pelo objeto, o pensamento aceita tudo como objeto. Então está aí a definição de iluminação, de autorrealização monista, em que o observador e o objeto se tornam unos. Na verdade, é um processo mental, é um processo do pensamento. Ele pensa que ele é o objeto. Então, na visão monista, a realização é apenas um conceito, é apenas uma ideia. É apenas uma realização no campo das ideias, no campo do pensamento. A realização monista é uma realização em mana maya kosha e gyana maya kosha, cuja experiência dá um vislumbre de ananda maya kosha, um prazer, mas é um prazer conceitual. 4.24. Tadya Sankhyaya Vasanabhis Chitram. Apipara artam, samhatya karitvat. Com a variedade causada por ilimitados traços de memória, o pensamento funciona ao fazer associações com um propósito além de si. Então há uma fenomenologia do pensamento, né? Muitos pensamentos que nós temos, que são paradigmáticos até, condicionados, se devem a condicionamentos anteriores. Registros sutis, diríamos samskaras, né, ou pensamentos subliminares, registros subliminares que estão dando um direcionamento, uma forma a esse pensamento. Então, mudar esses padrões de pensamento é algo necessário dentro do yoga. 4.25. Vishesha darshinatma bhava bhavana nivritti. Aquele que vê a distinção deixa de cultivar um estado egocêntrico. Aí você desvincula. Eu sou o mundo, eu sou muito importante, eu sou tudo que vejo, tudo é meu, tudo me pertence. Egocentrismo, egoico. Monismo é, na verdade, uma luta com o seu próprio ego. E que, no fim, a vitória é simplesmente um conceito de que eu venci o meu egoísmo. Mas, na verdade, é uma explosão interior do próprio ego, uma ideia de que tudo se torna agora parte de mim e eu me torno parte de tudo, né? É um conceito em que não há essa distinção, né? É um equívoco, na verdade. O monismo é um grande equívoco. 4.26. Tadā vivekaninam kaivalya pragbaram citam. Então, em profundo discernimento, os pensamentos se direcionam naturalmente à liberação. Aí é o processo, você direcionar o pensamento para a sua finalidade real, e não para um conceito abstrato de uma suposta realidade realizada, de uma realidade liberada. 4.27. Tad chidreshu pratyaya antarani samskarebhyah. Quando há falhas no discernimento, distrações surgem do registro de impressões subliminares. Então, se não ocorrer uma discriminação correta, sabendo qual é a meta, vamos nos identificar com alguma impressão mental que está registrada no nosso inconsciente, ainda vinculado ao sutra, ao pada anterior, né, dos poderes místicos. A pessoa pode ter um vislumbre, né, que se manifesta no seu inconsciente de que eu agora sou um santo, eu agora sou um guru, eu agora sou um mestre poderosíssimo. que na verdade é apenas uma mácula registrada no inconsciente, um samskara. 4.28. Hanan Neshan Kleshav Ukan. A destruição dessas distrações é dito ser como a destruição dos problemas. Então você acabar com os Kleshav. Kleshavat Uktan. Né? Uktan de Ukta ou de Mukta. Liberar-se dos problemas. E o maior problema é justamente não se distrair com os pensamentos. Direcionar o foco, direcionar o objetivo. 4.29. Prasankhyane pi akushidasya sarvata viveka kyate dharma megadam samadhi. Aquele que não busca ganho egoísta, mesmo com o mais alto conhecimento, fixo em discernimento, atinge o transe da abundância da virtude. Então, novamente, o discernimento ele está sempre sendo cultivado no yoga, a discriminação interior, certo? A diferenciação, a lúcida transposição do transitório para o eterno. 4.30. Tathā klesha karma nivṛttihi. Com isso, encerram-se as atividades problemáticas. Então, quais são as últimas etapas dessa problematização da existência? Né? A não diferenciação do sujeito, do observador, do objeto. Não é? Você ainda manter essa identificação agora no nível mais sutil. É fácil de entender que nós não somos o corpo. Né? Você pode até entender, de certa forma assim, teórica, ah, eu não sou o corpo. Agora, entender e realizar que nós não somos os pensamentos. É o que é proposto aqui no quarto pada do Patanjali. Compreender que você não é o que você pensa. Ah, mas eu tenho uma ideia ainda vaga, eu pensei que eu fosse tão bom. Esse conceito de bom que você pensa é ainda uma ilusão? Isto é o que está sendo posto aqui nesse último, aliás, nesse último sutra lido, 4.30. Né? Então, que nós não somos o corpo, tudo bem, eu aceito, eu entendo. Agora, procure entender, nós não somos os pensamentos. Porque os pensamentos muitas vezes estão direcionados ao nosso ego. O que eu acho que sou? Isso é mínimo. O que eu acho que sou, na verdade, é uma definição, uma designação da minha mente, baseada em conceitos, samskaras, designações mentais, registros mentais inconscientes. O que importa é o que nós realmente somos, não o que pensamos que somos. 4.31. Tadā sarva avaranat mala apetasya gyanasya anantyat gyanya alpan. Então, a infinidade de conhecimento liberada das impurezas que tudo obscurece deixa pouco a ser conhecido. Então, estamos em um processo ainda de purificação dos pensamentos, purificação da consciência. 4.32. Tathā kṛtā Artanam Parinamakramā Samaptir Gunanam. Este conhecimento infinito coloca um fim à sequência de transformações materiais, cumprindo seu propósito. Então veja que o propósito real ele não reside nos pensamentos. Os pensamentos eles são causados pelo conhecimento, pela consciência. Que adquirimos pela consciência que desenvolvemos. E o desenvolvimento dessa consciência correta depende do estabelecer-se em nossa constituição real e eterna. Isso realmente vai mudar a nossa consciência e, consequentemente, o conteúdo dos pensamentos, que, por consequência, trarão mudanças no nosso comportamento, nas nossas atividades, no reflexo que teremos no mundo físico, no mundo fenomenal. A nossa realidade, nossa presença no mundo será uma presença diferenciada. 4.33. Kshana pratyayogi parinama apara anta nirgaya krama. Uma sequência corresponde a uma série de momentos percebidos ao final de um processo de transformação. Então, nós temos aqui uma ideia um pouco conclusiva, né? Uma sequência corresponde a uma série de momentos percebidos. Então, como você percebe os momentos, como você percebe a transição do tempo na sua realidade, no seu conteúdo individual. E ao final, você observa a transformação, ou seja, o que você está vivendo em cada instante deve ser uma vivência que transforme o conteúdo. Ou seja, a consciência deve estar presente nesta observação, deve estar presente nessa sequência, deve estar presente nessa presença de cada momento percebido. Em última análise, é estar plenamente presente, plenamente consciente. Estar consciente plenamente do que você é. Isso vai trazer a transformação. Isso nós vamos ver agora também na parte de Krama, Vinyasa Krama. Até mesmo aqui tem uma palavra Krama presente, né? Na última palavrinha, justamente Krama. Krama é essa sequência, transformação vinda da sequência, de um processo, de uma transformação sequencial. Isso nos conceitos de asanas serão fundamentais, junto com a ideia dos pranayamas, o fluxo vital, o fluxo dos asanas, o fluxo do movimento vital no movimento do corpo, né? Conceitos ali que foram realmente transformadores no yoga moderno através de Krishnamacharya. E finalmente temos o último sutra, 434. Purushartha Shunyanam Gunanam Pratiprasavaha Kaivalyan Swarupa Pratishta Vachit Shaktir Iti. Liberação é reverter o fluxo das coisas materiais, as quais não têm sentido para o espírito. É também o poder da consciência no estado de identificação verdadeira. Esse sutra é conclusivo, no sentido de que a liberação, Kaivalya, significa justamente esse processo de reverter o fluxo da consciência para a natureza. O fluxo natural do condicionamento é direcionar a nossa vida para fora. A liberação significa direcionar a vida para dentro. Isso é natural. Isso é o caminho real da liberação. Sem negar a realidade externa, sem negar a matéria, o problema não é a vida material, mas a consciência material. Não é fugir da matéria, mas é usar com consciência a realidade que temos na relação com a matéria. Então, o fluxo deve ser direcionado para dentro de si, nessa busca da nossa constituição verdadeira, da nossa constituição eterna. Direcionar para o eterno. Isso é liberação. Direcionar a vida, a consciência para o eterno. E não para o transitório, para o temporário. Sem a dualidade, sem negar a matéria, sem negar o externo, mas sem se prender ao transitório da materialidade exterior, e sim direcionando para a constituição eterna do ser. Isso, em termos de energia, faz com que a vida se torne mais plena, pois a vitalidade não vai ser direcionada para algo que não a transforme, não vai ser sugada pela natureza externa, material, mas sim autorrevertida, autotransformada, autoconvertida em si mesma. Então você vai ver que yogis sentem menos sono, yogis sentem menos fome, yogis sentem menos desgaste do mundo físico, pois a sua energia não está sendo depositada no mundo físico, está sendo depositada na sua própria base constitucional, eterna, transcendente e espiritual. Nesse estado, então, o ser alcança sua liberação. Fazendo uma linha ainda tênue, mas real, desde o início, né, do Samadhi Pada até o Kaivalya Pada, tudo isso está sendo conquistado através do Ishvara Pranidhana, a rendição ao Supremo, à medida que entendemos que A natureza, toda a constituição de Prakriti é também uma criação divina. No Bhagavad Gita se diz que Daivihi Esha Gunamayi, a natureza material, Daivihi, também é divina. Guna, né? Toda a natureza material é divina. Prakriti é uma natureza divina. Só que ela não é adorável, não é a ela que devemos colocar a nossa energia, mas sim na transcendência. E quando colocamos a energia na transcendência, a natureza material também se converte em espiritual. Então não é negar a matéria, não é negar a vida, não é negar a funcionalidade que temos e os compromissos que assumimos com o mundo, mas realizá-los com consciência transcendente. Esse é o estado de liberação proposto no yoga. Então é um estudo realmente o Yoga Sutra aí de reflexão, não é apenas uma leiturazinha, não é um livrinho, né, de um conteúdo facilmente assimilável. Nós temos que realmente estudar, refletir, analisar, observar, praticar. É realmente um processo gradual, um processo longo, certo? E não é de um dia para o outro, não é de um ano, né, mas é de prática. Diária, estudo, análise, autoobservação diária, a cada momento se observando, se analisando, e que nós possamos assim realizar essa empreitada, né? Como no próprio Bhagavad Gita também nós temos ao final do Bhagavad Gita, das últimas instruções, assim como aqui a última colocação de Patanjali no Yoga Sutra, também nós temos a conclusão do Bhagavad Gita, que é muito próxima a esta. Ele diz: Sarva Dharma Parichaja Manekan Sharanan Vraja Ahantuan Sarva Papebhyo Moksha Shami Mashuchaha. Isso no verso 66 do capítulo 18, que significa: abandone todas as variedades de práticas religiosas ou de práticas iógicas, dármicas, e simplesmente renda-se ao Supremo. Assim ele o libertará de todas as reações pecaminosas. Não tema. Então a ideia toda de vairagya, de renúncia, é aplicada de forma muito clara no Bhagavad Gita, de forma muito clara no processo de yoga, no Yoga Sutra. Essa rendição. Não se apegue a nada externo, não se identifique com nada externo. Mesmo os aspectos externos do yoga, mesmo os aspectos externos da religião, tudo que é externo não nos trará realização plena. Renda-se a mim, ele diz. Render-se a mim, Ishvara Pranidhanava, render-se ao Supremo. Dessa forma, todas as condições serão transcendidas, considerando-se a real constituição do ser. Então, espero que esse estudo possa ter auxiliado, né, aos estudantes aí do curso de formação, na compreensão mais clara do Yoga Sutra, na compreensão mais clara da psicologia do yoga, que é a proposta aí exposta Yoga Sutra de Patanjali. De uma maneira filosófica, acho que fica mais claro entender as questões da mente na visão do yoga. Fico à disposição, qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo e-mail e espero que bons frutos surjam desses estudos. Agradeço muito a atenção de vocês, muita luz, muita paz, consciência. Om Tat Sat.